tristeza no seu coração chegar e os teus amigos te abandonarem, até mesmo os espinhos que estão em seu caminho, nada disso podem fazer você voltar. Quem sabe alguém te magoou, causando tantas feridas que o tempo não apagou. Mas as marcas são mesmo assim, elas vêm para ficar. Olhe nas mãos de Jesus, nunca vão se apagar. Mas hoje é o teu dia, Ele vai te responder. Feche agora os teus olhos e você vai ver. Um anjo está trazendo uma bênção pra você. Cante comigo agora, no sangue de Jesus. De Jesus.